O Azul e China 025. 1015, autorizado o ponto, via ponto até 4000. Pode iniciar o táxi, reporte na Papa para o cruzamento da pista. 3602, submontanha nível 300, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Para 300, Recife 251, 3325. Bom dia, bom serviço, senhora. Bom dia. No 470 visual com tráfego na final da 10. Ah, formativo. Após outro passagem de tráfego, será ali mantém. 10, após tráfego na final ali mantém, na 1-0-0, ou no 4-0. Altitude de tráfego em terra, 900, é mais que é o Charlie de alta. Obrigado. Ele está no Sul, está autorizado o tratamento da 1765 e o táxi Quebec Mike Lima. Na Lima vai chamar o Sol Lima 219 para prosseguir o táxi. Se tivesse saída nova, saiu no ciclo Aerac a partir de hoje, viu? O Romeu Golf Victor, se pagar coordenada, ajuda? De Gole, só mudou a posição, só mudou o nome, é a 259. E se desejar a coordenada, a gente paga aqui. 20 milhas e já antecipa, não tem condição de voar pelo após, devido a uma formação bem pesada nas proximidades de pelo. O ideal seria voar nessa proa por umas 40 milhas e depois voar a dona. Descendo agora na Alfa e vai manter a posição na taxiway, na verdade na interseção na área gramada, sem interferência com o seu táxi. Ciente, está visual, 4217. Solo Salvador, muito bom dia, tá 3296, tá livrando agora na 3-4. Ah, 3896, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 3-9-6. Aliado e pronto, meu no passado. Gente, mantém a posição. Meu no passado. Te mando da Juliette do 4207. Confirme o último aeronave que chama só. O Azul 4207 aproximando da Juliette. Azul 4207, autorizado táxi pela Juliette, Pátio 1, Portão 1. Pátio 1, Portão 1 para o 4207 da Azul. 1061 no passado. Visibilidade, conformações na final da 10, sem chuva no momento. 707, obrigado. Viu, aguarde um minuto. Aguarda. 270, desse mantém o nível 070. 170, 270. Através do portão meia dúzia. Obrigado, é portão de através. Chamei 140, decola 02, chefe controle 1935, bom voo. Controle 1935, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, chamei 6250, passa 1300, 7 da Tupuca. Confirme 6140? 6140, afirmo. Oceano 6140, contato radar na decolagem, submantém o nível 350, saída PUC. 350 para saída PUC, 6140. Gona 270, reduza para 220 nós. 220, reduzindo 270. Acima, senhor. Vai dar passagem ao tráfego após ingresso. Juliette, 62 ao portão. Sim, senhor. Na 3198, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado no LS XR da pista na 0. Afirmativo da 396, meia dúzia o portão. Na 40 em condições de voar Jamo? Afirmativo, direto Jamo, 6140. O Gol 1270 da presente voa Duna, seria a melhor condição. Ciente, Gol 1270, Duna da presente, desse mantenha o nível 050. Descendo até o 50, o 1250. Duna presente 3198, tem condições? Afirmativo, Duna, não tem condições. Já Alfa, confirme a altitude que mantém, não recebo o modo Charlie. Então, nós estamos cruzando 4 mil pés em descida para altitude de tráfego interno, 92 Mike Echo. Ciente. TAM 3198, para o localizador direita 070, reporta estabilizado. Afirmo. Cinco autorizado para o feedback. Reporte para a táxi. Reportando para o táxi. Pronto, ingresso, Romeu Golf Vita. Romeu Golf Vita, autorizado ingresso, depois de procurar decolagem. Estará pronto, Golf Vita. Meu 140, submantém o nível 350, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna no 133, decimal 65. Meu 140. 7, que é o 350, com agora com Recife 2085, alternando 3365. Senhora, 4-0. Só para coordenação, controle para coordenação, o gol dentro de mais 10 milhas, vai fazer uma curvinha para a direita, né, para 250, mais ou menos, por 5 milhas, só para contornar o núcleo, depois vou voltar a vadona. Ciente, reporte iniciando desvios no 270. 70. Salvador, 35595, Paratáxi, ao Palamês de 4 horas e 30 minutos, PLB de 56, alterna Salvador. Tem ela pista 17, o Romeu. Então, alinhagem para decolagem, cabeceira 17, vento 210 graus, 3 nós. Decolagem, Romeu. Autonomia de 4 horas e 30 minutos, PLB de 56, alterna Salvador. CIP 5595, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, se me torre 118, décimo meia. Décimo meia. 595. Salvador, 3198, machado travado, ainda não visual. 3198, foco visual com campo, vento 200 graus, 49. Travisão, 3198. Índia Alfa, prossegue condições visuais, frequência linda. Até mais dias e já visual com campo de Índia Alfa. Boa tarde, até a próxima. Boa. Internacional da Mulher, viu? Ah, muito obrigada. Foi o primeiro que deu parabéns aqui pra gente. Opa, valeu. 270, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pista na 0. Gente, 2000, vai fazer uma curvinha pra direita aqui, depois voadona. Reporta estabilizado, 270. Gente. Controle, bom dia. O meu golfinho decolou, saí da árvore, na sua escuta. Rapatango Romeu Golf Vitor, submantenha o nível 1-0-0, sai da árvore, contato radar. Positivo, missão Trove está autorizado sob restrição? Sem restrições, Romeu Golf Vitor. Sem restrição, e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, amigo. Obrigada. Dia 35595, no ponto de espera da 1-0, pronto. 595, manter posição. Manter posição, 5595. Prossiga, Lima Delta Lima. Delta Lima, prossiga para o controle. Firme POB, Lima Delta Lima. Prosseguindo para Salvador. Tudo bom, Após a passagem do senhor, já está mesmo contando a curtir isso aí? Lima chega com o que está andando. Após o transfer, a Lima tem. Valeu, obrigado. Delta Lima, apenas confirme a altitude que mantém. Não recebo transponder. Lima, Delta Lima, copiou o controle. Delta Lima, da presente voo e para a rotatória. Confirme apenas a altitude que mantém. Ali mantém 30. Ali mantém 5, 5, 5. Confirme posição. Acione seu modo normal, Lima Delta Lima, para que eu possa visualizá-lo no radar e assim levá-lo até a rotatória. Livre de decolagem, canto será 10, vento, 180 graus, 1, 2, 0 graus, 4, 9. Direto colagem, 5, 5, 5. E vitória da conquista. Positivo, direto conquista da presente, Romeu Gurgueta. Papapá, Índia, Tango, Yankee, contato radar, 55 milhas em sudoeste do VOR de Salvador. Acione correção, o ajuste no 0, no 5. Em Salvador, chame quando pronto para descida, vou ir para Mari, na chegada Mari. Pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar o 3198. O 270, confirme estabilizado. 270, estabilizado. Compete aproximação, torre 98, decimal 6, 1270. 86 com a torre, 1270. Ilhéus, nível de voo 100, pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, aciona o transponder 0253, controle 199.35. Vou dar 190, tem um campo à vista. 1270 da Gol, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 200 graus, 39. Autorizado, pousão 10, gol 1270. A pista está parcialmente molhada. O Juliette Anguilu apenas confirmando, seria melhor coral? Então sai na coral, decolada 10, curva direita, perfil da saída coral, Juliette Anguilu. 1960, saída da El. Podemos curvar a direita para evitar formações, presente? Confirme. Podemos curvar a direita presente para evitar formações? Está presente, voe Leda. Leda, negativo, 595. Lima Delta Lima na escuta do controle. O senhor da presente tem condições de voar rotatória? Ciente, sem receber o seu transponder, não tem como eu orientá-lo. A aproximação para a rotatória. Controle, bom dia, Rono 738. Rono 738, acione identificação, autorizado chegada a MAN. Vê se mantenha o nível 050, ajuste no 0 no 5. A MAN 050, 1015, está com desvio. O ideal seria, se possível, já a direita por Duna, no gol no 738. Voe Duna da presente no 738. Então, em mais 5 minutos, voa Duna. É pro 050, gol no 738. Portão, 3198. Corredor Axé, reporte passando no farol da Barra. 1270, São Rosa no Enter, direito 219. 219, igual no 270. Liga 390. Gol no 260, agora vamos para a cópia. Tá pronto. Gol no 260, autorizado Recife, nível de voo 390, pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju pela Amplwish 58, transponder 5560, controle 1919, decimal 35. Informação da pesada à direita aqui, terei que mandar essa proa por mais 10 milhas para depois a direita, a proa de Duna. Confirme por mais quantas milhas, 1738? 10, 10. Gente, após desvios, Duna. Vai informar, já. Alternador, Gol 270, ali pra vista. Governador Juliette, Tango Zulu, Livre Sonar, repassando para táxi. Gol no 270, autorizado Taxiway Alpha, reporte antes da Juliette. Autorizado Alpha, reportará antes da Juliette, Gol no 270. Primeira nave. Juliette Zulu, autorizado táxi via pátio 1, taxiway Índia no ponto de espera, Semi Torre 118 nesse momento. Índia no ponto de espera 2000, Tango Zulu. Lima Delta Lima, via corredora Xé, reporte no farol de Itapuã. 15. Romeu, seria UBA para Romeu Golfo Bravo Índia? Puxa, eles mantêm a escuta. O 1270 vai dar passagem ao Charlie 402 à sua esquerda, após prossegue via Juliette, portão 04. Primeira passagem, Juliette, portão 04, Gol no 270. Paulo, Gol no 260 para pushback e acionamento, posição 3. Gol no 260, ciente 03 do portão, aguarde. Aguarda. Seria possível um 260 atrás na posição para evitar atraso? Afirmativo, na posição A e do reporte quando pronto para o push. Aguardando para o push, na verdade. Muito obrigado. Yankee, desse mantenha o nível 050, o ajuste na 095. Dona 738, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste na 095. 3.015, dona 738. Boa linda, cola cabeceira 10, vento 120 graus, 59. Uno 260 na escuta. Agora autorizado, puxa por táxi. Informação do Uno 260. 38, confirma efetuando desvios. Agora finalizou, tá na frente de turma já agora o ponto 738. Gente. Autorizado nível 240, decolagem da 10, primeira curva direita, fechada saída da Euleda, após Leda, voa direto Ilhéus, onde intercepta a rota para o Whisky 51, corrigindo a rota Whisky 51 até Confins, após o Whisky 57, após conforme o plano. 5541 no transponder 10935, o Golfo Bravo Índia. 240, decola da bem, direita da Euleda, só confirmando, eu acho que eu paguei errado, ok? Em Léus intercepta a rota Whisky 1 e o nível 240. Afirmativo, passo 3, já pronto para o acionamento, reposto quando pronto para o táxi, Golfo Bravo Índia. Paulo Salvador, El Azul 4207, autorização. Azul 4207, reposta pronto para o táxi. Correção, reposta pronto para cópia. Pronto para cópia, 4207. Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360, pistão 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Bridge, transponder 5563, controle 119.35. Autorizado. Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível 360, decola da pista 10, curva direita, da EL, Leda Bridge, 5563, o transponder, controle de saída 1935, grátis, senhora. Azul 4207, está complementando a aerovia, Operzulu 10. Confere, Operzulu 10, conforme o plano. Operzulu 4207, cotizamento correto, repassando para o pushback. Chamará. Juliette Tango Lulu, decolou 35, controle 035, bom. 035, obrigado, doutor Retorno. Tá. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango Juliette Tango Zulu na Coral. Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, submantém o nível 100, voe Coral da presente. Uma centena Coral Tango Zulu. Toda sabria, né? Salvador, o gol 1260 para o táxi 109 a bordo, autonomia 3 horas e 9 minutos, alterna Salvador. 260, via Índia no ponto de espera, chama 208, meia, altímetro 10, 15. 5 via Índia, no ponto de espera, 205, 260.